estúdio é... A Máquina do Tempo. Você sempre fez os meus sonhos, sempre soube dos meus segredos, e já faz tanto tempo, eu nem me lembro quanto tempo faz. Meu coração não sabe contar os dias, a minha cabeça já está tão vazia, mas a primeira vez ainda me lembro bem. Talvez eu seja no seu passado mais uma página, e foi o seu diário arrancada. Esperança, a saudade, quero arrancar essa página toda minha vida. Um abraço meu parceiro Renan Trix, a minha galera de Crisópolis, alô minha Bahia. Você sempre fez os meus sonhos, sempre soube dos meus segredos, e já faz tanto tempo, eu nem me lembro quanto tempo faz. O meu coração não sabe contar os dias, a minha cabeça já está tão vazia, mas a primeira vez ainda me lembro bem. A minha galera do Opa! Talvez eu seja no seu passado mais uma página, e foi o seu dia na arrancada. Foi um solicito que resta alguma esperança, a saudade, quero arrancar essa página toda minha vida. Quero arrancar essa página toda minha vida. Eu quero arrancar essa página.